baixar o capacete. Olha lá, Joe. Olha quem vem, ó. É 3-1 só. Na mole não. Ei, oh, olha quem vem. 3-1 só. E mais um 100. Ei, oh, olha quem vem. 3-1 só. E mais um 100. Sereno, mais um louco. Só quem é os loucos chapa o coco, né Zé? Da madruga bicho solto, vou e vou solto, com Deus mantendo minha fé. Sou feliz, vivo assim e vou. Só quem é sangue bom tem o dom. Só quem é tá na fé, grita ho. Só quem é tá na fé, grita ho. No palco no lado só louco. É fato, 3-1 só, um bom som. Se a rua me chama, eu vou de um. Só quem é da pose, da foto, do black. Eu sou um bom jazz. Do jazz ao blues, um bom rap. Da shell ao vinho, um bom hell. Só quem é, é nós e não, não se esquece. Bom, só quem é. Sangue bom, só quem é. Com a tribo só sangue bom. Paz, liberdade nós quer e você não. Falar de humildade só quando pede perdão. Rap não é moda de samba, nem rock and roll. Se respeita, eu respeito, vá dentro, passa seu dom. Caneta e papel, os versos, transforme som. Fino, ronco, médio, agudo, puxe meu dom. Hip hop, reggae, rap, o black soul. Dinheiro, mulher e rap, eu sei que é bom. Vai aí, dá o play no deck, aumenta o som. Pra rachar, fazer barulho, eu só sangue bom. E fica louco quando vê nós lá no morro. No sobe e desce e a dona fica louca. E vamos parar, observa lá. Quando voou, é só chutar que é gol. E no rolê, conecta lá os jogos. Louco, rouco, tá no morro. 3-1 só, só nós, é nós de novo. Sempre respeitei, nunca tirei o que esperar de mim. A banca é 3-1 da norte, mas disse que tá por mim. Acredito ou não desisto, eu sempre persisto. O black soul, o hip hop, a identidade de do que nunca e vai vir de só. Representei os 100 que bom sem querer ser melhor. Eu sei quem é, quem não é. Quem tá com Deus tá na fé e nunca estará só. Hey.